para que possamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua justiça, e renovar a Deus o nosso propósito de cada vez mais buscar nosso crescimento espiritual e assim estar cada vez mais próximos dele. Que assim seja. Tema do dia. Nós estamos esperando o nosso amigo Clóvis de Abreu, é lá da cidade de Pindamonhangaba, que já deveria ter chegado, não sei o que aconteceu, vem vindo de Pinda de manhã, e hoje, e com esse tempo nosso aí de muita neblina, não sei se aconteceu alguma coisa, pode ter se perdido aqui, aqui em São José, né? Mas vamos aguardando o nosso amigo Clóvis de Abreu, que vem junto com André Modesto, os dois virão lá de Pindamonhangaba, para que nós possamos fazer um programa muito bom e bastante interessante. Mas, Adriana, como é que nós podemos acessar o nosso programa pela internet? Olha, podemos entrar em contato pelo Facebook, Programa Vivência Espírita. Vocês podem estar mandando as perguntas, comentários, também pelo WhatsApp nosso, né? Ou então pelo telefone 3941-9750, 3942-9750. Então nós estamos aqui à disposição dos nossos ouvintes, mas nós havíamos falado, né, Adriana, sobre a obra do nosso grande mestre Leon Denis. E nesse intervalo, quando nós não estamos tendo aqui ainda a presença do Clóvis de Abreu, vamos falando um pouquinho de Leon Denis. Leon Denis, para mim, é esse espírita, esse espírito é uma figura que eu admiro demais pelo seu conhecimento, pela sua filosofia, pela sua maneira de encarar o espiritismo, porque ele encarava o espiritismo pela ótica da filosofia e também pela ótica da ética e da moral. Então vamos falar um pouquinho de Leon Denis? Vamos sim. Vamos falar também que uma das características desse grande espírito, na minha opinião, é que ele era inimigo da tristeza. Então, por mais que as dificuldades da vida dele acontecia, ele sempre levava as coisas de bom humor para o lado positivo da vida, que foi uma das coisas que foi mencionada ontem, inclusive, na palestra. Na palestra. Uhum. Eu não tive a oportunidade de ouvir, mas, então, falou sobre Leon Denis. O Leon Denis, ele nasceu numa aldeia chamada Fog, no dia 1 de janeiro de 1846, perto da cidade de Tours, e desencarnou no dia 12 de abril de 1927, com 81 anos. Ele foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriele Delany e Camille Flammarion. Ele fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética e nas relações humanas. É conhecido como o consolador do espiritismo, porque a função de consolar é muito grande e é muito importante, principalmente em nossa doutrina. Ele foi apóstolo do espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo. É interessante, viu, Adriana, que ele tomou conhecimento do Livro dos Espíritos quando ele tinha 18 anos. E para ele foi um achado muito grande, foi uma coisa linda, porque o Livro dos Espíritos, ele, quando tomou conhecimento, ele tornou-se adepto da doutrina espírita, desempenhou um importante papel na sua divulgação, enfrentando as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e a reação da Igreja Católica. E foi um membro muito afetado. Atuante da maçonaria. Uma das características que eu também estava dando uma olhadinha dele é que, assim, ele era um ser muito sensível, né? Então, ele amava a música. A música era uma coisa que fazia parte da vida dele, né? Também não fumava, não bebia. Ele dava, assim, preferência pela água. A água era a bebida preferencial dele. E também quase vegetariano, que é uma característica que hoje muitos tentam, né? Os veganos, né? Principalmente, né? Exatamente. Justamente por essa sensibilidade, né? Então, ele acabava optando por essa alimentação vegetariana, né? Bem interessante. É interessante também que ele, com toda essa boa vontade, com todo esse esforço, porque ele é de família muito pobre, muito pobrezinho, desde criança já teve que trabalhar muito para poder ajudar aos pais, e com todas essas coisas bonitas dele, ele fica cego, né? Em 1910, ele fica cego e faz um esforço tremendo para aprender o Braille. Interessante que o Braille é justamente aquela linguagem dos cegos, que já em 1910 ele aprendeu o Braille. Então a gente vê que espírito desenvolvido, que espírito bonito e lindo de fazer esse esforço, porque não é fácil, né? Eu vejo aquelas bolinhas lá do Braille, eu não entendo nada, né? Quer dizer, que coisa interessante. E aqui nós temos a Provisão, que faz esse tipo de trabalho, que inclusive nós vamos inaugurar uma biblioteca, uma geladeira biblioteca, chamada de geladeiroteca, lá na Provisão, onde nós teremos duas geladeiras que ficarão ali à disposição das pessoas que vão para o atendimento na Provisão. Nós teremos uma geladeira com vários livros de Braille, na linguagem Braille, e nós teremos uma outra para as pessoas que virão para ficar ali na sala de espera, aguardando as suas consultas, aguardando o tratamento e aguardando ali na sala da Provisão, inclusive os acompanhantes, né? É uma coisa muito bonita que vai ser inaugurado no dia 15 de junho. Nós pretendemos inaugurar essa geladeiroteca lá na Provisão. Bacana, hein? Então, e assim, uma das coisas que foi o problema que desenvolveu esse problema da visão do Leon Denis é que, assim, como ele vinha de família muito simples, teve que começar a ajudar em casa muito cedo e trazer essa responsabilidade de ajudar, né, a família. Então, como ele gostava de ler, né, ele lia geralmente à noite, né, mais para madrugadas. Então, imagina só, aquela velhinha, né, acesa para ele poder fazer as leituras, quanto ele tinha que esforçar os olhos, né? E isso realmente no futuro ele teve que ter todos esses problemas. Chegou a fazer uma cirurgia, mas não foi bem sucedido, né? Não teve o êxtase, né? O êxito. Então, acabou acontecendo que ele teve esse problema com a visão. E uma coisa que deixava ele um pouco, assim, né, chateado, é que ele não podia mais continuar escrevendo. Mas, por isso, ele foi atrás do Braille. Ele era uma pessoa muito disciplinada, determinada, né? E de bom humor com a vida. Então, um grande espírito aí pra gente se espelhar, né? Então, as pessoas acham que para ser alegre, precisa ter saúde, precisa ter... tá sempre com saudável, né? E a gente vê que o Chico Xavier, ele, com todas as dificuldades de saúde, ele era muito espirituoso, muito alegre, muito uma pessoa que esbanjava otimismo. Então a gente vê que os espíritos evoluídos, aqueles espíritos que são espiritualizados, eles têm como alegria uma forma de viver, né? É interessante que nós temos alguns pensamentos do Leon Denis, que ele fala aqui que há as religiões e a verdade. Leon Denis afirmou que a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo. Enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra. Até o íntimo do santuário, o homem levou suas paixões, as suas concupiscências, as suas misérias morais. Assim, em cada religião, o erro é fruto da terra. Mistura-se a verdade, que é o bem dos céus. Muito interessante as citações dele. Nós temos aqui várias citações de Leon Denis. Então nós estamos aqui aguardando os nossos amigos Clóvis e André Modesto, que virão lá de Pindamonhangaba. Eu não sei o que foi que aconteceu com eles, né? Eu queria falar um pouquinho aqui pelo Facebook. A gente está tendo algumas pessoas que estão deixando uns recadinhos para a gente, alguns amigos nossos. Então, o Max Sugaio Ogama diz o seguinte: manda um abraço para a gente, um bom dia, né? E boa sorte, que o entrevistado chegue logo. Também queremos, viu, Marcos, que ele chegue logo. Estamos aqui aguardando, né? O Ari Rangel, nosso bom amigo Ari Rangel, um abraço, Ari. Bom dia, Adriane Rui. É do Leon Denis a célebre frase: o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Né? Obrigada, Ari, pela participação. Estamos aí todos aguardando o nosso amigo chegar para desenvolver o tema. Mas podem continuar mandando as mensagens e participar conosco aqui. Eu recebi aqui uma mensagem do José Prata, que é lá antigo funcionário da ITEP. Ele avisa que o Albenzio Eberle Prata, que foi diretor da ITEP, faleceu esta madrugada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O enterro será amanhã na mesma cidade. Ele nasceu em Aracaju, foi professor na escola Olavo Bilac e da ITEP, onde foi também diretor até 1992. Então nós temos aí o passamento do nosso... era muito amigo, era muito companheiro, né? O Albenzio Eberle Prata, que era diretor da ITEP por muitos anos. E depois ele foi para Brasília, e de Brasília ele foi para o Rio Grande do Sul. Então, para a família do Albenzio, que ainda mora aqui, sua filha, seu filho, os nossos pêsames e um bom retorno à pátria. Pátria espiritual. Hoje estamos aqui aguardando as pessoas a virem aqui, que é o Clóvis e o André Modesto, mas vamos continuando com o nosso programa. Um grande abraço para o Ari, que lá de Tremembé, ele está nos ouvindo, e muito obrigado pela sua participação. Vamos continuando então com o nosso grande amigo Leon Denis. Ele fez vários livros, inclusive um que eu sempre tenho como meu guia, é o Espiritismo na Arte. Aqui ele tem Além da Sobrevivência, No Invisível, que é muito bom, Depois da Morte, mas o que mais aquele que mais eu gosto é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que foi escrito em 1911, quando ele tinha 65 anos. Então, Leon Denis, ele é justamente, já não estava enxergando muito bem, né? Pois é. É interessante que essas pessoas que vivem, o Leon Denis, ele tem vários centros espírita com o nome dele, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que traz, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz tantas coisas boas que, principalmente, o que ele traz para que a gente possa entender são os nossos pensamentos, né? Como o nosso pensamento, ele é fruto, ele pode gerar coisas boas, coisas ruins, vai depender do nosso pensamento, né? Mas, Adriana, nós temos mais algum participante do nosso... Não, estamos aqui aguardando o pessoal se manifestar. Está todo nesse domingo de friozinho, está todo mundo com preguicinha, mas contamos com todos para poder estar continuidade aqui, gente. Podem mandar as mensagens que estaremos comentando, conversando, respondendo na medida do possível. E eu gostaria de comentar também que o Leon Denis, ele ficou conhecido no meio espírita, né? Mas, antes disso, ele chegou a escrever alguns outros livros, né? Antes de se envolver realmente e se encontrar no Espiritismo. Porque ele mesmo disse que quando ele leu o livro dos Espíritos, foi uma coisa assim que preencheu a alma dele, né? Algo que ele andava à procura há muito tempo, né? E numa das pesquisas que eu estava fazendo há um tempo atrás, diz que ele chegou em casa com o livro dos Espíritos, né? Escondidinho, né? Quietinho, né? Discreto, porque a mãe é muito católica. E aí, De repente ela acaba vendo, né, que ele tá lendo, e ele disse: ah, mãe, né, não queria apresentar, tá. Não, mas filho, eu já li, é ótima, pode ler. Então, você vê que, assim, a espiritualidade vai fazendo todo um trabalho, preparando o ambiente, né, para que ele pudesse fazer, deixar pra gente todos esses ensinamentos, né, porque ele pega, assim, os ensinamentos do livro dos espíritos e coloca de uma forma mais clara, para que a gente pudesse entender com mais facilidade, né? É muito bacana o trabalho dele. Interessante que aqui ele diz, lendo o livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos não é para a gente ler uma vez só, ele é para a gente ler uma vez e depois continuar lendo várias vezes, porque ele é uma fonte de sabedoria. E a gente até costuma brincar dizendo que o livro dos Espíritos é um livro mágico. A cada momento que a gente lê, através dos nossos... Quando nós vamos adquirindo os nossos conhecimentos, quanto mais conhecimento nós tivermos a respeito da doutrina, diferente fica o livro dos Espíritos. Então ele diz aqui, Leon Denis: nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. É interessante que não foi só ele, né? Também Bezerra de Menezes, quando leu o livro dos Espíritos, falou: peraí, mas esse livro aqui eu já li, eu já conheço esse conteúdo desse livro, sem nunca ter visto o livro dos Espíritos, né? Então a gente vê que esse livro é mágico, e ele, a cada dia, a cada momento que a gente lê, cada consulta que a gente faz, nós vamos descobrindo coisas maravilhosas no livro dos Espíritos, que é a obra básica da nossa doutrina, né? Então a gente vê que com 36 anos, ele marca o início do seu apostolado, durante o qual teve que enfrentar sucessivos obstáculos, o materialismo e o positivismo, que olha para o espiritismo com ironia e risadas, e os crentes das demais correntes religiosas, que não hesitam em aliar-se aos ateus para ridicularizar e enfraquecer. De Leon Denis, porém, como bom paladino, enfrenta a tempestade. Os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para encorajar e exortá-lo à luta. Então a gente vê que hoje até que a nossa doutrina espírita ela está bem aceita, né? Mas era difícil você vir falar de espiritualidade no momento que as pessoas naquela época já pensavam muito em materialismo. E agora parece-me que a coisa está se tornando também muito difícil para as pessoas entenderem que a parte espiritual é a parte principal em nossas vidas, é a nossa vida espiritual, é a nossa espiritualidade. Já estamos na hora do nosso comercial, dos nossos patrocinadores dar a mensagem aos nossos patrocinadores. Mas primeiro nós temos a música, né? Isso, a música que nós temos aí, Sérgio, qual é? Que vai ser do grupo Castelã, Oração, Amor e Luz, Evangelho de Luz, do CD, né? Oração, Amor e Luz, Evangelho de Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Problema com os conselhos seus. Eu não acho a porta e não vejo a solução. É ele o amigo adorado que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho perdão, evangelho Jesus, evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho perdão, evangelho Jesus, evangelho, és a minha salvação. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Estamos aqui falando diretamente da Super Rádio Piratininga 750 AM. Adriana, temos alguma mensagem aí do pessoal? Não? Sim. Eu estou aguardando a informação lá do Jorge, lá de Uberaba, ou não sei se está em Araxá, Uberaba. Se ele pudesse passar para a gente algumas informações a respeito do que está acontecendo nessa excursão muito bacana, que é uma excursão onde nós vamos aprender muito mais, aprender aquele espiritismo simples, humilde, que é prática e própria dos mineiros lá daquela região do Triângulo Mineiro. Temos alguma informação? Vamos lá. A Patrícia Félix entrou aqui, mandou uma mensagem pra gente, mandando bom dia para quem está ouvindo, para nós aqui da rádio, dizendo assim: ouvir sobre Leon Denis é uma lição para nós de perseverança e força. Apesar de todas as dificuldades, se dedicou ao estudo da doutrina. Abraços e um domingo de luz a todos. O Ari Rangel entra novamente. Não tem como ouvir o Castelan e não se emocionar. Agora, seu Rui, o senhor está vendo que se perder em cidade grande não é privilégio apenas meu e do Rogério Vilade. Um abraço. Ari, um bom dia para você mais uma vez. É interessante, né? Porque eu, inclusive, ontem até falei com o André. Falei: André, tudo bem? Não, tudo bem, pode ficar tranquilo que nós estaremos lá em São José. Mas pode ser que tenha acontecido alguma coisa, espero que não tenha acontecido nada de grave, mas vamos batalhando. É interessante que o Leon Denis, ele tinha como protetor um grande amigo, que esse amigo, quando ele estava desanimando, esse amigo dizia: coragem, amigo, estaremos sempre contigo para sustentar e inspirar. Jamais estará só. Meios ter teão dados em tempo para o bem cumprir a tua obra. E é interessante que o Leon Denis, ele nunca ficou sozinho. E nós também temos que entender que nunca estamos sozinhos. Nós sempre teremos pessoas espirituais, né? Quer dizer, nós sempre teremos nossos amigos espirituais nos ajudando, nos amparando, para que a gente nunca fique sozinho. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, tem sempre bons amigos nos ajudando. E o seu mentor era o Jerônimo de Praga, e que também lhe disse: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. E como Leon Denis indagasse se o seu estado de saúde o permitiria estar à altura da tarefa, recebeu esta outra afirmativa: coragem, a recompensa será mais bela. É interessante que os espíritos não perdoam aqueles que são doentes também, né? os grandes, porque a doença só existe do corpo físico, né? Existe a doença também do espírito, mas para essas pessoas que têm uma missão, têm um trabalho a ser realizado, os próprios espíritos não admitem as doenças, né? Eles acham que a doença do corpo físico é do corpo físico, não da mente, nem do espírito. Então nós vimos aí que até tem uma historinha do Divaldo, que ele estava com a dor no peito, que ele tem angina, né? E ele então vieram buscá-lo para ir até o centro, o centro espírita que ele trabalha, a Mansão da Esperança. E ele falou, não, eu hoje não vou, que eu estou com a minha angina doendo, estou meu peito doendo, eu não vou. Daqui a pouco aparece Joana de Ângelo e fala, pô, peraí, como é que você não vai trabalhar? Você está com medo da morte? Eu já morri, estou aqui trabalhando. E você está com medo da morte? Você não fica dizendo para todo mundo que a morte não existe? Vai trabalhar. E ele com aquela dor no peito, a dor passou com o trabalho, ele foi trabalhar, né? Então a gente vê que para nós, o próprio Chico também, com muita dificuldade de saúde, ele sempre era chamado a trabalhar. E ele pôde, ele fez até os seus últimos momentos de vida, ele fez aquilo que tinha que ser feito, né? Trabalhar para o bem do próximo. Observando todos os grandes que estiveram, né, que nos deixaram os exemplos, uma das características de todos os trabalhadores era que não tinha essa história de que hoje estou cansado, hoje está chovendo, né? Hoje estou resfriado. E muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho que a gente se propõe a fazer, né, nos centros, né, a gente fala, não, hoje está tão frio, vou ficar em casa, né, debaixo da coberta, se eu sair vou pegar um resfriado, né, hoje vou ficar em casa com a família, né, e a gente vê a falta de perseverança nossa e o compromisso com a espiritualidade às vezes, né, a seriedade que precisa ser dada essa atenção especial, porque os grandes, os que vieram antes de nós, né, tiveram um trabalho tão mais difícil do que o nosso e se propuseram a estar lá, né? Então, assim, isso é um exemplo para a gente poder focar na questão da nossa moral até, né? De compromisso com a espiritualidade. Então, você vê que a moral é uma das coisas importantes na nossa doutrina espírita. Aqui, então, fala as perguntas 361... do Livro dos Espíritos, está perguntando aqui, de onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou má? Então, os Espíritos respondem, são as do Espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, faz bem fazer o bem, Adriana? Sim, porque quando fazemos o bem, né, nós fazemos a nós mesmos, né? Porque aquele mal que a gente enxerga no outro, muitas vezes está incutido dentro de nós, em outras existências, se não nessa, né? Então, quando você ajuda o bem, faz o bem ao outro, ou o bem a qualquer que seja, você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você mesmo. Por isso que a doutrina fala que nós ganhamos e não damos, né? Nós recebemos, né? É dando que se recebe, como dizia Francisco de Assis, né? Eu não sabia que o Francisco de Assis, ele tinha toda a sua prática espiritual, vinha dos essênios, que aquilo que nós estávamos conversando, que você estava dizendo que você fez um estudo antes de Jesus, já existia um grupo de pessoas que faziam o bem, sem ver a quem, fazia uma série de coisas boas, e a gente vê que em 1942, através dos pergaminhos lá do Mar Morto, então trouxeram aquelas informações a respeito dos essênios, que era aquele que eu estive fazendo a palestra na AME, na quarta-feira, falando dos essênios. Que coisa bonita saber que há 2000 anos atrás já existiam pessoas com um espírito bastante elevado para fazer o bem, fazer a caridade, adotar crianças, fazer a comida frugal, né? Quer dizer, com pouca carne, ser praticamente vegetariano, como era João Batista, que dizem que era essênio, que ele tinha todas as características dos essênios. E nós, espíritas, trazemos alguma coisa dos essênios, que é justamente a prática da caridade, a prática do amor, a prática justamente de enxergar as pessoas como realmente fossem nossos irmãos. E aqui tem, qual a pergunta 362 do Livro dos Espíritos, qual o caráter dos indivíduos que se encarnam, os espíritos brejeiros e levianos, né? Então, nós temos aí espíritos levianos, aqueles espíritos brejeiros que eles falam aqui, são estovados, espertos e algumas vezes malfazejos. Quer dizer, então são espíritos bastante espertos, aqueles espíritos que têm, que encarnam essa frivolidade. Os espíritos têm paixão estranha à humanidade? Não. Se assim fosse, nós também a teríais. Então a gente vê que Leon Denis, ele quando toma conhecimento dessa obra do Livro dos Espíritos, ele se foca muito nessa parte da ética e da moral. E aí nós vimos aí, é o mesmo Espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Pergunta 364 do Livro dos Espíritos. Seguramente que é o mesmo, e na razão do grau a que tenha chegado, o homem não tem em si dois espíritos. É interessante como o Livro dos Espíritos traz tanto conhecimento para a gente, que a gente fica... mas precisa também gostar dessa parte espiritual, né, Adriana? Quer dizer, a gente tem que ser aquela pessoa voltada para a liberdade de pensamento e dar muita força para o seu livre-arbítrio, porque o homem só pode exercer o seu livre-arbítrio quando ele tem liberdade de pensamento, né? É, eu costumo, assim, observar que as pessoas têm o despertar espiritual que em muitos lugares falam, né? Que é justamente esse entendimento que nós fazemos parte do todo, né? E que tudo que acontece conosco tem um procedimento natural, né? E que Deus nos criou fazendo parte desse todo. E quando a gente começa a olhar para o outro, para as coisas, de uma forma de que também está em nós, nós começamos a ter mais amor, né? A ter mais cuidado, a ter mais essa dedicação, né? Sem o peso, né? Da responsabilidade, mas sim por querer estar nele, né? Sabendo que cuidando do restante, também estamos cuidando de nós. Então, isso faz com que aumente nosso bem-estar, né? E nós começamos a andar melhor no quesito da moral, porque o que eu não faço para o outro, não quero para mim. E nós vamos, aos poucos, trazendo as mensagens de Jesus para o nosso dia a dia, né? Que foi o que ele nos ensinou, né? Então, a gente, muitas vezes, pessoas nos perguntam, para nós, espírita, né? Como é que a gente acredita nas reencarnações? Como é que a gente fala, bom, mas se eu reencarnei, eu teria que ter lembrança da minha vida passada, né? E então aqui nós temos aqui a pergunta 392, que diz aqui, por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? E é interessante a gente perder mesmo essa lembrança, porque se nós tivéssemos a lembrar o que nós já fizemos, o que nós fomos, talvez nós seríamos muito mais dificuldade para entender as coisas. Aqui está dizendo, o homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. É interessante, né? Mas a gente tem os lampejos de nossas vidas anteriores, né? É só nós começarmos a trabalhar bem com a espiritualidade que nós vamos saber quem nós fomos, o que nós já fizemos e o que nós vamos ter para o futuro como recompensa dos nossos atos nos dias atuais. E só também a gente começar a perceber as nossas tendências atuais, se olhar, se observar, que a gente vai ter uma noção muito boa do que a gente já foi, né? Porque tudo está ali incutido, esperando ser desenvolvido e trabalhado. Muitas coisas a gente traz na nossa famosa caixa preta, né? E está ali. Então, aos poucos, quando a gente vai se dedicando à espiritualidade, vai vindo os lampejos das coisas e é justamente esse despertar para que a gente possa estar evoluindo e estar trabalhando. Queria fazer uns comentários aqui, que o pessoal está mandando um WhatsApp para a gente. Fizemos a pergunta já? Não fizemos a pergunta ainda, porque a gente estava aguardando o nosso amigo e na expectativa dele chegar. Deixa eu só dar uma lidinha, a gente já monta, traz a pergunta aqui. O senhor Milton ligou para a gente, vizinho da AME. Ele diz que ele acompanha o programa desde a antiga Bandeirantes, né? Manda um abraço aqui para todos nós do programa. Bom dia para você, senhor Milton. Obrigado por estar com a gente aí todo domingo. É importante, né, vocês estarem sempre mandando um oi para a gente saber também da nossa responsabilidade mediante vocês. Muito obrigado pela audiência. O Rodrigo também passou uma mensagem aqui para a gente, grande Rodrigo, né? Nós estamos com saudade dele aqui, né? Das nossas brincadeiras, né? Ele está mandando aqui um bom dia para a gente aqui da rádio, para o Sérgio, para o Rui, né? E todos que estão trabalhando hoje no Vivência, estamos aqui na escuta de Uberaba. Estamos aprendendo muito aqui e temos uma ótima notícia. Ontem transmitimos ao vivo, quem estava aqui com a gente ao vivo ontem, observando, transmitimos ao vivo na rádio online o culto realizado pelo Tadeu, do Hospital Casa do Caminho de Araxá. E a partir de agora, vamos transmitir ao vivo, todo sábado, às 20 horas, o seu evangelho musicado pelo coral Terezinha Flores. Estamos voltando hoje. Abraço, paz e alegria a todos. O Rodrigo que mandou aqui pra gente. Eu quero aproveitar esses momentos que no dia 10 de abril nós fizemos uma campanha para ajudar o nosso amigo e sua família, do Valdir Bezerra. Nós tivemos aqui o apoio do senhor Vicente, lá das Chacras Reunidas, que nos auxiliou muito, que foi muito importante o seu auxílio, só que não foi o suficiente para nós liquidarmos as contas lá do Valdir, porque a mulher dele me ligou essa semana apavorada, porque a EDP iria cortar a luz da casa deles. Sinceramente, eu estou aqui mais uma vez apelando, se houver pessoas de coração, de bom coração, que queiram ajudar o nosso amigo Valdir, olha, eu não gosto de fazer esses comentários aqui no nosso programa, mas o Valdir, ele está tetraplégico há 10 anos, ele pesa, agora, nós estivemos na casa dele, né? Sim. Eu estava dizendo que ele pesava 130 quilos, mas está pesando menos, está pesando 120 quilos. Mas a esposa dele já foi safenada, já tem ponte safena, tem dificuldades, também tem um problema na garganta, quer dizer, então ela tem uma série de coisas e a família estava devendo muito, tanto na Sabesp, como na Eletropaula, Bandeirantes, e essa semana iriam cortar a energia dela. O que acontece? O marido gasta muita energia porque ele tem que usar fraldão, ele está de cama, usa muita roupa, essas roupas têm que ser lavadas 2-3 vezes por dia. Então é essa dificuldade que o Bezerra tem, a família do Bezerra tem, que é justamente para poder se manter. O filho deve ganhar muito pouco, ele tinha inclusive perdido o benefício da LOAS, que é justamente o auxílio à saúde do INSS, e a família estava tendo muita dificuldade. E a Marli, que é a esposa dele, me ligou, dizendo: seu Rui, vamos cortar a energia elétrica. Eu só posso dizer para vocês que nós fizemos um levantamento da energia elétrica e está em torno de R$ 2.300 só de energia elétrica, né? Então a gente vê que nós pudéssemos, os espíritos de São José dos Campos, ajudar essa família, é na rua Montevidéu, cidade de Montevidéu, número 13, lá na Vista Verde. Aqueles que quiserem ajudar, que faça essa bondade com essa família, porque a gente prega muito a caridade, prega muito o amor, e a gente está vendo que essas pessoas estão precisando da nossa caridade. Então, nós, mais uma vez, queremos dizer a vocês que o nosso amigo Valdir Bezerra precisa de muito auxílio, tanto ele como a família, tanto na parte material como na parte espiritual. A Graça fazia toda semana, fazia o evangelho no lar, né? Mas depois, por acúmulo de afazeres, ela não pôde fazer. Mas se as pessoas puderem ir até a casa do Bezerra fazer esse favor, fazer essa caridade, seria muito bom. Mas, Adriana, mais alguma mensagem? O pessoal andou ligando pra gente aqui, o Osnildo Duarte mandou um abraço aqui, disse que ele tá na escuta todo domingo com a gente, né? A Ana Maria, da Casa da Amizade, pediu pra gente dar um recadinho, falar que vai ter o bingo hoje, lá às 14h30, ali no Vila Ema. Tá na Casa da Amizade. Casa da Amizade. Então, tá dado o recado, Ana Maria. Bingo na Casa da Amizade, a partir das 14h30, no dia de hoje. Isso. A pergunta do livro que eu acabei não falando, nós vamos colocar aqui, é bom ser positivo e alegre? Então, vocês podem estar dando o retorno pra gente, respondendo pelo WhatsApp. Estamos com um probleminha aqui no Facebook, mas daqui a pouco ele está sendo regularizado. Não estamos conseguindo ler as mensagens. Então, por favor, mandem mensagens pelo WhatsApp que estarei aqui com certeza lendo as mensagens. Nós temos aqui também, voltando ao Leon Denis, ele ao longo de sua vida manteve estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira, tendo sido aprovado por unanimidade a sua indicação para sócio distinto e presidente honorário da instituição. Isso em 1901. Então, vocês viram há quanto tempo já tem a nossa Federação Espírita Brasileira. E a sua grande produção na literatura espírita, bem como o seu caráter afável e abnegado, valeram-lhe a alcunha de apóstolo do Espiritismo. E é mesmo um apóstolo, porque não é fácil, né? As pessoas com muita dificuldade física, com muita dificuldade até de entendimento, com muita barreiras a ser transpostas, ele conseguiu levar avante a doutrina dos Espíritos com muito carinho na sua parte filosófica e ética. Está na hora de mais um nosso comercial e nós precisamos entrar depois no nosso Gigavale, né? Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. A nossa música é do Nando Cordel, O Alvo é o Amor. Quem quer ser sempre feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração, todo mundo quer sentir felicidade. Mas será que estamos fazendo a plantação? Desejando que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Na, na, na, na, na, eu sou feliz porque eu te amo. É tão bonita essa emoção. Na, na, na, na, na, na, o nosso alvo é o amor. Na, na, na, na, na, é só a gente dar as mãos. dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração? Todo mundo quer sentir felicidade. Mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Que te amo, na, na, na, na, na, na. É tão bonita essa emoção. Na, na, na, na, na, na. O nosso alvo é o amor. Na, na, na, na, na, na. É só a gente dar as mãos. Na, na, na, na, na, na. Eu sou feliz porque eu te amo. Na, na, na, na, na, na, o nosso alvo é o amor. Na, na, na, na, na, na, é só a gente dar as mãos. Na, na, na, na, na, na, eu sou feliz porque te amo. Na, na, na, na, na, na, é tão bonito essa emoção. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. E o nosso momento de Gavale de hoje é o 24, Ele, o Cristo. Ele, o Cristo. Fez-se humano, Ele que é luz estelar, para que pudesse entre nós trafegar e cantar o seu verbo de luz. Fez-se simples, Ele que conhece e compreende toda a complexa e grandiosa estrutura do universo e as leis do Criador. Exemplificou a humildade, mesmo tendo em suas mãos o destino de todo o planeta. Quando tantos esperavam o conquistador, Ele veio ser servo de todos, amparando as mazelas humanas, curando as feridas da alma, sustentando as necessidades do espírito. Quando muitos queriam o Messias rei, ele se fez operário, filho de carpinteiro, vindo de um vilarejo simples, quase desconhecido, para que seu verbo de luz conquistasse os corações. Quando outros anelavam pelas conquistas terrenas, pelos tesouros que brilham aos olhos, ele apontava para as riquezas da alma. Quando muitos elegiam a beleza, a fama, as ilusões do mundo, ele estava com os coxos, leprosos, cegos e estropiados do corpo e da alma, mostrando a transitoriedade da vida física. Quando tantos se perdiam em tradições e regras vazias, ele dava novo significado às coisas e aos atos, ensinando que o exterior nada significa se não reflete um mundo interior, esse sim, de grande importância. Trafegava entre poderosos, ricos e intelectuais, mas também entre os simples, os analfabetos e os pobres, pois via a todos como almas em evolução, seus irmãos, filhos de Deus. Se tantos elegiam as armas, a guerra e a morte como ferramentas de conquista e usurpação, ele veio conquistar o mundo sem nada usurpar, falando e vivenciando o amor na sua mais alta expressão. Se a época foi incompreendido, preterido ou ignorado por muitos, não foram poucos aqueles que se deixaram tocar pela sua presença e nunca mais voltaram a ser os mesmos. Aqueles dias, graçava a violência, a barbárie e as injustiças. Não muito diferente dos dias de hoje. Naqueles dias, o poder, o dinheiro e as glórias externas eram o desejo e ambição dos homens, tal e qual nos dias que hoje transcorrem. Se a tecnologia, filha do intelecto, transformou o mundo, nós ainda continuamos praticamente os mesmos. O amor, filho do coração, ainda guarda espaço para surgir em nós e nos transformar intimamente, para que o mundo então se transforme efetivamente. Somos todos nós ainda, os cansados e aflitos que ele aguarda pacientemente para nos amparar. Somos ainda os estropiados, não do corpo, mas da alma, necessitados dele para nossa cura definitiva. Somos aqueles de alma sofrida pelas opções infelizes que fizemos, agora sedentos da sua paz. E ainda hoje ele nos aguarda, para que, cansados das ilusões da vida, possamos tê-lo efetivamente como o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é sempre a melhor resposta para todas as nossas necessidades, anseios e carências. Como há mais de 2000 anos, ele prossegue o pastor fiel, o jardineiro das almas, nosso Mestre e Senhor. Não nos percamos nos labirintos do mundo, entre a incerteza e a solidão. Entreguemos nossas vidas ao amor não amado e sintamos os benefícios da sua presença em nós. Façamos isso. São 9:04. Esta mensagem é justamente para coroar esse feriado aqui, né? Porque nós tivemos na quinta-feira comemoração do Corpus Christi, que é o corpo de Cristo, que é comemorado 60 dias após a Semana Santa. E, segundo alguns, né, Jesus ficou entre os seus apóstolos durante 40 dias para que eles realmente conhecessem a sua verdadeira missão, porque até há pouco, na sua crucificação, eles ainda não entendiam qual era o objetivo de Jesus, qual era realmente a sua missão aqui na Terra. E após a crucificação de Jesus, eles entenderam. Entenderam, tanto é que a maioria deles foram também sacrificados em nome do Mestre, foram sacrificados por trazer uma nova verdade, uma nova maneira de agir e de pensar, cheio de ética e de moral. E a gente vê que Jesus, segundo a nossa própria doutrina, ele está mais vivo do que nós pensamos. Ele está vivo em nossos dias, em todos os nossos momentos. Nós podemos perceber sempre o dedinho dos ensinamentos e da inteligência e dos exemplos de Jesus. Se nós seguirmos Jesus, nós seremos felizes sempre, porque Jesus vem nos trazer os ensinamentos de ser amável, de ser bondoso, de ser humilde, de ser simples, de respeitar as pessoas, de amar incondicionalmente. Então ele veio realmente para trazer para nós a nossa, o segredo de se viver bem e feliz, porque Jesus, ele veio nos ensinar como ser feliz agora e sempre. Vamos encerrando então o nosso... Você gostaria de fazer algum comentário, Adriana? Não? Então vamos encerrando o nosso momento de gravado. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Nós temos aqui uma mensagem da Inês Frige. Olha, essa também serve de exemplo para todos. A gente até brinca. A Inês é nosso ouvinte e ela está dizendo aqui: parabeniza a todos e responde que a morte é a esperança, a morte, como é que é? A esperança é a alegria, que ela é feliz e supera os problemas e segue em frente. Abraço a todos, está curtindo a programação. Eu só queria dizer que a Inês Frige, ela teve uma perna amputada por causa da diabetes alta. E a Inês Frege, nem por isso ela deixa de trabalhar, nem por isso ela deixa de fazer o que tem que fazer. E às vezes nós brincamos aqui que o Jorge já viu ela várias vezes com a sua cadeira de roda elétrica, fazendo concorrência aí com os carros aí na rua, né? Então, qualquer dia a Inês vai ser multada por excesso de velocidade numa cadeira de roda. Um bom dia para você, viu, Inês? Um grande abraço e continue nos prestigiando. Bom, em resposta à pergunta do dia de hoje, a Marta Mara, de Jacareí, diz: bom dia a todos, ser alegres e positivos diante da vida e ter esperança e estar com Jesus no coração. Precisamos de muito pouco para sermos felizes, simplesmente vivenciar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Senhor Rui e Adriano, o programa está ótimo, bem descontraído. Bom domingo a todos. Um bom domingo para você, Marta. Obrigada por estar com a gente. E até amanhã, e lá no Paulo de Tarso, né? Exatamente. A Marta é uma trabalhadora do Paulo de Tarso também. Aqui também a Ieda Bastos, né, respondendo a pergunta. A consciência é a presença discreta de Deus propositadamente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Quem disse isso foi Joana de Ângeles. Bom dia ao grupo. Ieda, bom dia para você. Obrigado por estar aqui com a gente dando um feedback. Nós temos aqui uma mensagem do Leon Denis, do livro Depois da Morte. Está dizendo aqui: é grande a missão do Espiritismo e são incalculáveis as suas consequências morais. É somente de homem, entretanto, que tesouros de consolação e esperança já não espalhou pelo mundo. Quantos corações contristados, frios, não aqueceu ou reconfortou? Quantos desesperados, retidos sobre o declive do suicídio? O ensino dessa doutrina, sendo bem compreendida, pode acalmar as suas vivas aflições, comprimir as mais fogosas paixões, dar a todos força d'alma e coragem na adversidade. Do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Mais mensagem nós temos aí? Não? Então nós temos aqui que a nossa doutrina espírita, muitas vezes as pessoas perguntam: mas vocês acreditam em Jesus? Então nós temos que dizer às pessoas que Jesus é o nosso modelo, né? Nós procuramos fazer dos exemplos de Jesus uma maneira de viver, embora encontremos muitas dificuldades pelo caminho, porque não é fácil ser humilde, ser simples num ambiente de muito materialismo, de muita incompreensão que nós temos nesse nosso mundo atual. Pois não, André. Eu queria pedir para o pessoal que estiver ouvindo e quiser entrar em contato conosco, entrar pelo WhatsApp, né, mandar a mensagem, a resposta da mensagem, ou então ligar pelo telefone 3941-9750 e 3942-9750. E vamos continuando então com o nosso programa, e nós temos que falar mais do Leon Denis, que tem coisas maravilhosas. Ele tem uma citação dele que eu gosto muito. Leon Denis afirmou: recorda-te de que a vida é curta. Esforça-se, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuadamente. A alma corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte. E assim a gente vê o Milton lá do edifício São Marcos. Ele quer que o senhor mande um abraço para ele. Ô, Milton, já está mandado um abraço para você e continue nos prestigiando. Que quero ouvir sua voz o abraço do senhor. Então tá aí, Milton, um grande abraço para você, que é funcionário lá do edifício São Marcos, que todo domingo ele faz plantão. Não é todo domingo, ele faz plantão aos domingos. Então, um grande abraço para você, viu, Milton? E continue nos prestigiando, continue ouvindo o nosso programa. E é interessante que, viu, Adriana, que uma pessoa vem me procurar dizendo, olha, com o programa Vivência Espírita, ele começou a ouvir e houve uma mudança radical na sua maneira de viver, na sua maneira de ver as coisas, porque ele era meio desiludido da vida, tinha entrado na bebida, tinha entrado na... Aí, naquele jeito de estar alheio a tudo. E ele falou, olha, ouvindo o programa Vivência Espírita, como eu fui mudando, como foi mudando a minha vida, como foi transformando a minha maneira de pensar e de agir. Então, está aqui para as pessoas que nos ouvem. Então, nós queríamos mandar um grande abraço para o Milton, porque ele é aquele que todo domingo está com a gente. E tem mais gente que a gente percebe aí que vem nos dizer que mudou pelas mensagens que são colocadas aqui no nosso programa. E tem uma sugestão também de colocar outra mensagem aí, né, do Vivência... Do Giga Vale, né? Tem um ouvinte nosso que entrou aqui e falou que gosta muito, né, do momento Giga Vale, e que pediu que se pudesse colocar, o Marcos Sugai, o Gama, que pudesse colocar dois momentos de Gavali, seria muito, muito bom, porque ele gosta demais desse momento, momento de introspecção, né? Que a gente acaba prestando atenção e trazendo para o nosso interior, né? No livro do voltando ao Leon Denis, o livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala justamente isso, né? Que quando o ser, ele não sabe para que ele veio, nem para onde vai, nem o que ele está fazendo aqui, fica um vazio existencial muito grande. Então, as coisas do dia a dia ficam muito pesadas, ficam difíceis, né? E quando você tem um foco, um objetivo, você sabe o que você está fazendo aqui, que é justamente, no nosso caso, que nós acreditamos na reencarnação, é justamente resgatar as nossas falhas, trabalhar o nosso interior, né? Ser melhor do que fomos no passado, aí a vida fica mais leve, porque temos um objetivo, né? Então, o Leon Denis, ele vem assim clareando os nossos pensamentos e trazendo um alento para nossas almas. Então, veja o que Leon Denis fala até hoje, porque seus livros são muito profundos, muito bem aceitos até hoje na nossa doutrina. Então ele está dizendo aqui, o verdadeiro cristianismo era uma lei de amor e liberdade. As igrejas fizeram dele uma lei de temor e escravidão. Daí, ao se afastarem gradualmente da igreja, os pensadores. Daí, o enfraquecimento do espírito religioso em nosso país. Com a perturbação que invadiu os espíritos e as consciências, o materialismo ganhou terreno. A sua moral, que pretende fóruns de científica, que proclama a necessidade da luta pela vida, o desaparecimento dos fracos e a seleção dos fortes, reina hoje quase como soberana, tanto na vida pública quanto na vida privada. Todas as atividades se aplicam às conquistas do bem-estar e dos gozos físicos. Por falta da preparação moral e de disciplina, a alma perde as suas energias. Insinuam-se por toda parte o mal-estar e a discórdia na família e na nação. E dizíamos, um período de crise. Não obstante as aparências, nada morre. Tudo se transforma e renova. A dúvida que assedia as almas em nossa época prepara o caminho para as convicções de amanhã, para a fé inteligente e esclarecida que há de reinar no futuro, estender-se-á a todos os povos e a todas as raças. Isso ele fez em 1911. Faz mais de 100 anos que ele já dizia. Até parece que estão falando dos dias atuais, né? Dos dias atuais, a gente fica até triste de ver quantas confusões está acontecendo em nosso país, mas para melhor, né? Sim. Eu estou achando que é para melhor, porque esse país precisa mudar a sua maneira de pensar, porque é um país muito rico, é um país que tem de tudo de bom, e, no entanto, tem meia dúzia que se acha dono do país em detrimento de mais de 200 milhões de pessoas, né? É interessante que a doutrina espírita já percebia, já sentia isso há mais de 100 anos, inclusive na época de Allan Kardec, já era visto também todas essas dificuldades que nós teríamos hoje. Tudo bem? Mais alguma informaçãozinha? Então, Leon Denis fala assim também, que em um dos livros dele, que para você poder receber essas informações do alto, para que possa enraizar em você os conhecimentos, é necessário esvaziar, né, quebrar os padrões antigos, né, para que possa sim ter paz interior e poder ter firmeza no seu dia a dia, né? Então, ele é eu poderia dizer até que, apesar de francês, ele seria um brasileiro, né? Não desiste nunca, né? Então, por tudo que ele passou, que não foi nem uma vida fácil, né? Todo médium tem esse trabalhar, né? Então, não é muito facilitado, porque a gente tem todo esse trabalho a fazer, né? E ele, como... Imagina a responsabilidade que ele tinha, né? Bom... É isso. Queria deixar avisar aqui que a Azorilda entrou no WhatsApp, mandou um bom dia a todos que estão ouvindo, né? E até tá aqui falando que a gente tá saindo muito bem, seu Rui. Um beijo para você, Azorilda. Você é muito amiga nossa, mora no nosso coração. Trabalhadora do Paulo de Tarso, né, seu Rui? É. E uma grande amiga. Um bom dia para você, um bom domingo. É interessante que nós falamos aí que a bebida predileta de Leon Denis... Era água. Era água, né? Então, está dizendo aqui, a água representava, entre os hebreus, a essência da matéria. E quando Jesus afirma que o homem tem de renascer de água e de espírito, não é como se dissesse que tem de renascer da matéria e de espírito. Isto é, corpo e alma. Então, nós estamos falando aí hoje do corpo de Cristo, né? Então a gente vê que Leon Denis achava que o melhor alimento é a água. E Jesus acrescenta essas palavras: tu é mestre em Israel e ignora essas coisas? Não se tratava, pois, do batismo que todos os judeus conheciam. As palavras de Jesus tinham um sentido mais profundo, e sua admiração devia traduzir-se assim: tenho para a multidão ensinamentos ao seu alcance, e não lhe dou a verdade senão na medida em que ela a pode compreender. Mas contigo que és mestre em Israel e que nesta qualidade deves ser iniciado em mistério mais elevado, entendi poder ir mais além. Então, quando Jesus falava, ele falava por parábolas, que eram pequenas histórias, para que aquilo pudesse realmente ser entendido pela população mais simples. E a gente vê que essas histórias que Jesus contava até hoje prevalecem entre nós através das parábolas, porque elas têm significado muito profundo e são pequenas histórias. E eu sempre lembro quando minha mãe contava as histórias da mula sem cabeça, contava do Saci Pererê, até hoje eu não esqueço, né? Porque eram pequenas histórias que eram contadas e a gente ficava admirado de ver como era a mentalidade do povo mais antigamente aqui no Brasil. E, inclusive, minha mãe era muito assim, cheia de superstições, e era interessante a gente ver como essa superstições, se a gente bobear, ela permanece em nossas vidas. E às vezes atrapalha, né? Né? Por isso que Jesus já dizia que a verdade nos liberta, né? Eu queria ler aqui uma ouvinte que ligou, a Marta, de Taubaté. Ela disse assim, eu vou ler aqui o que ela colocou, que o programa é um bálsamo para a alma. Ela estava tentando sintonizar algo para a sua alma. Encontrei esse programa e percebi que era espírita, mas que a tocou bastante. Ela é católica, principalmente quando falar de Jesus, falou que Jesus é o jardineiro da alma. Era o que ela estava precisando ouvir naquele momento. Que maravilha de programa! Obrigado a todos os participantes. Marta, que bom que a gente, né, tá podendo ajudar a ser um instrumento, né, do nosso Pai Maior. E continue nos ouvindo. É muito bom quando nós estamos com o coração partido e Jesus vem com a sua luz, com o seu amor e penetra nas nossas almas, trazendo o bálsamo e a paz. Um bom domingo para você, viu, Marta? É, lá de Taubaté. Taubaté. Aqui, Leon Denis, ele diz: para a dor, a tristeza humana, Deus deu por companheira a simpatia celeste, e essa simpatia toma muitas vezes a forma de um ser amado, que nos dias de provação desce cheio de solicitude e recolhe cada uma das nossas dores para com elas nos tecer uma coroa de luz no espaço. Coisa bonita, né? Linda. Não, mas então a gente vê que Leon Denis é aqueles espíritos que parece-me que não morre nunca, né? Porque a gente vê que o livro de Leon Denis é tão atual, a literatura dele é tão presente em nossas vidas, que nós falamos, poxa, como pode uma pessoa que nasceu em 1846, que viveu 81 anos? É interessante que o pessoal está dizendo que hoje nós estamos tendo um certo padrão de vida que está fazendo com que a vida média do brasileiro passa a ser de 72 anos. Mas a gente vê quase todos esses espíritos evoluídos aí, todos eles parece que têm uma vida longa, né? É muito trabalho, né? É muito trabalho. Precisa trabalhar muito. Não deixa a gente embora antes, de completar as tarefas. Vamos terminar primeiro, depois vocês vão para trabalhar do lado de lá, né? E falando nisso, tem uma frase de pensamento de Leon Denis que fala assim: existe alguma coisa de nossa consciência, de nossa personalidade moral, de nossa inteligência, de nosso eu, que sobreviva à decomposição do nosso invólucro material? Né? Então, assim, existe, né? Então, ele fazia com que as pessoas pensassem mesmo, né? No que, o que eu estou fazendo, para onde estou indo, né? Ele tem essa... E você viu que essa é a grande dificuldade que as pessoas encontram? Tem muitos que... Outro dia eu estava vendo na televisão um programa aí, daqueles programas de briga de família aí, né? Então, uma moça dizendo para a mãe: eu não pedi para nascer, agora que eu nasci, é a senhora que tem que me cuidar. A moça já fortuna, com seus 18, 19 anos: eu não quero trabalhar porque eu não pedi para nascer. Então, a gente vê que a doutrina espírita nos ensina que não é bem assim, né? Nós pedimos para nascer, sim. Agora, tem espíritos revoltados, tem espíritos que vêm com aquela revolta tremenda, e aí é que entra o grande trabalho de paciência, de amor, de carinho dos pais, dos familiares, que esses espíritos são espíritos rebeldes, né? Você já estava vendo uma palestra que a pessoa estava dizendo que o filho chegou para o pai e falou: pai, o senhor é um fracassado, o senhor não tem nada, nunca fez nada, o senhor é aquela pessoa que parece que não tem ânimo para nada. Eu, sinceramente, o senhor não é o pai que eu desejava. Meu pai ficou quieto, abaixou a cabeça e falou: ai, filho, eu só posso dizer ao contrário. Você era o filho que eu queria ter, para fazer com que eu fosse mais humilde, mais simples e mais voltado para a espiritualidade. Quer dizer, o filho, os dois se abraçaram e começaram a chorar, porque na realidade o pai mostrou para o filho que o americano tem mania de dizer o fracassado, né? Aquela fracassada é aquela pessoa que não progrediu na vida, que não tem nada, que sucesso, não, né? Tem casa, não tem, não tem uma profissão que presta. Mas será que isso é a verdade? Eu estava vendo aí, a gente lê muito, então está vendo aí pessoas que abandonaram a vida de luxo, de riqueza, para ter uma vida simples, para viver em contato com a natureza, em contato com a comunidade. Até eu estava vendo aí na revista, a revista Veja dessa semana, a pessoa dizendo: olha, eu larguei tudo na França para vir para o Brasil para ser um pai para adotar uma criança. E eu sou gay. Ele falou, mas o que eu queria era ter um filho. E eu estou conseguindo criar um filho aqui, porque nós estamos vendo ontem também, porque dia 25 agora de maio foi o dia da adoção. E como nós temos gente esperando na fila para adotar uma criança, mas infelizmente parece que eles querem aquelas crianças de 0 ano até 3, 4 anos. E tem crianças com 12, 13 anos, crianças com deficiência física, precisando de pais e que estão vivendo no orfanato, que vão viver a vida toda, né? É isso aí. Olha, o Jorge mandou um recadinho aqui pra gente que nessa viagem que ele fez agora, né, que ele tá lá ainda na viagem, né, deixando a gente aqui, ele fez um trabalho de evangelho musical, um trabalho de psicografia do médium Alaor, no Centro Espírita Irmã Valquíria e Uberaba, e também na cidade de Conquista, no Centro Espírita Vicente de Paulo, do médium Emanuel. E aí, nesses dois locais que ele fez, né, o evangelho musical, o pessoal veio falar com ele, dizendo que ele poderia fazer esse trabalho em outros lugares, né, do Brasil. E quem sabe, né, seu Rui, no caso, a gente que está junto, fazendo o trabalho do Jorge, do pessoal do Castelão, né, e sabe a seriedade que eles têm em passar, né, os ensinamentos de Jesus e como a espiritualidade utiliza da música, né, para preparar o ambiente, para tocar os corações, para aconchegar as almas, né, como é importante esse trabalho, né, Jorge, parabéns pela disposição, pelo trabalho e pela determinação afinco do... Mas o Jorge, através dele, o Luiz, mais o Rodolfo, quando os três, ou então quando o Grupo Castelã faz um evangelho musical, ele não é só música, né? Tem muitos ensinamentos, que nem o Jorge, por exemplo, no evangelho que ele faz, é um exemplo de vida, é um exemplo de como a gente viver melhor. E é por isso que o Jorge está sempre sendo chamado. E no dia 5 de junho, ele estará na cidade de Itapira, né? A cidade do menor que o Del Picchia, que era um grande poeta aqui no estado de São Paulo. E Itapira é a cidade ali perto de Campinas, onde ele vai fazer o evangelho musical, lá junto com o nosso amigo André Vilar, lá de Itapira. E será transmitido também pela televisão de Campinas, né? Isso aí. E ontem, inclusive, quem estava acompanhando online, na transmissão, tinha uma pessoa que cantou, né? E a gente ficou perguntando, é o seu Rodolfo do Castelã que está aí cantando? Porque a voz era idêntica, assim, muito parecida mesmo. E aí acabou cantando, não me lembro o nome da música, mas cantando uma música que o seu Rodolfo canta, né? E a gente acabou acreditando que era ele. Aí depois o Rodrigo falou, não, ele não está aqui, é o pessoal aqui do grupo que está aqui cantando. Então foi muito, muito marcante, assim, muito emocionante. A gente vê o trabalho que o Castelão faz aqui e que deixa, né, plantados nos nossos corações a amizade, o amor, o carinho, né? É. Tem outro pensamento aqui de Leon Denis, ele diz, a fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um e de todos. Os homens não progredem e não se adiantam senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza, para o ideal entrevisto. Então está aí para aqueles que querem acreditar no futuro, que querem ter o progresso em sua vida, precisamos crer, né? Porque a crença é a parte mais importante do nosso espírito, é a crença. O que mais? Nós temos aqui uma série de pensamentos do Leon Denis, que ele praticamente, ele faz aqui, a humanidade cansada dos dogmas, das especulações sem provas, mergulhou no materialismo ou na indiferença. Não há salvação para o pensamento, senão numa doutrina baseada sobre a experiência e o testemunho dos fatos. Isso que a doutrina espírita propõe. Porque para nós não existe fenômeno, né? Tudo tem explicação. Inclusive aquilo que se pensa que é fenômeno é explicado. Está aqui também, a educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro, mas para ser completa deve inspirar-se no estudo da vida sob duas formas, forma alternante, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução ascendente, para o cimo da natureza e do pensamento. Então, temos aí que nós devemos pensar sempre no visível e no invisível. Temos que acreditar, né? É, fé em Deus. Tu me perguntava, como é que nós vamos acreditar no invisível? Deus não é invisível? Sim. O Espírito não é invisível para muitos? Quer dizer, nós temos que acreditar que tem vários ensinamentos que vêm da parte do invisível. É, o invisível nós não vemos, mas nós sentimos, né? É a forma mais fácil. Nós não vemos a imagem de Deus, mas nós sentimos a presença dele o tempo todo, em né? Em todos os atos, né? É, eu queria só passar um recadinho, que a Fernanda Cassal entrou aqui no nosso WhatsApp, deixando um recadinho. Bom dia, Sr. Rui, Adriana e todos do grupo. Aí, olha, gente, eu tô começando a acreditar, hein? Adriana, você está saindo muito bem mesmo. Parabéns a você e ao programa. Um abraço e bom retorno a todos que estão participando da excursão na cidade de Uberaba. Que todos possam retornar com muita tranquilidade e que possa vir ficar aqui com a gente, né, Fernanda? A gente já está com saudade do pessoal já, né? Tudo bem. Tem mais pensamento aqui do nosso querido amigo Leon Denis. Aqui está dizendo, tudo que é concebido e edificado fora das leis superiores se funda na areia e desmorona. Vamos para os nossos comerciais? Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Qual é a música? E a música é Súplica a Jesus. Jesus, no silêncio. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Este é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos desenvolvendo o tema aqui sobre Leon Denis, com a Adriana Fernandes e com o Rui Barbosa. O que tem aí de informação, Adriana, lá dos nossos amigos, dos nossos irmãos Rodrigo e Jorge Reis? Então, né, o Jorge, ele mesmo longe, ele continua fazendo arte. Ele que mandou falar para o senhor que ele e o Rodrigo estão achando que o programa ficaria bem melhor se tirássemos o Rui e colocássemos a Adriana no lugar. Ah, se tirar? Ei, Jorge, não, você me deixa roxa. Tirar os dois fora do programa? Não, é pra mim não, ele me promoveu, acho que é porque eu falo pouco. Um abraço para você, Jorge, viu? E para o Rodrigo também, a galera toda nossa que está aí. Mas nós temos que dar um alô para o Roberto Wagner, que ele ligou, parece-me que caiu a ligação. Se ele puder ligar novamente, nós gostaríamos de ouvi-lo. Mas houve algum probleminha e caiu a ligação, não deu certo a ligação. Então ligue para a gente novamente, viu, Roberto? E nós estamos aqui na sua escuta. Adriana, tem uma pergunta do Milton. Qual que é a pergunta? Então, o Milton, nosso ouvinte assíduo de todo domingo, perguntou assim que é para a gente estar falando qual é a diferença de morrer que o católico fala e o desencarnar que o espírito também fala. Então, para explicar um pouquinho como que é isso, quais são as diferenças? A diferença é que nós acreditamos na reencarnação. E nós estamos aqui, eu lembro quando estive na Paraíba, numa abertura de um evento, de uma semana espírita na cidade de Itaporanga, lá na Paraíba, foi nos perguntado, nós fomos entrevistados no programa de rádio, e a primeira pergunta que caiu, como é que os espíritas não aceitam, mas está na Bíblia dizendo que a gente só nasce uma vez. E aí então coube a gente dar a resposta, e era justamente um pastor que estava fazendo essa pergunta, e nós falamos, realmente a Bíblia está certa, nós nascemos uma vez em espírito, mas nascemos várias vezes em corpo diferentes, porque nós armazenamos uma série de experiências através do nosso espírito, e esse espírito vai sempre se transformando em uma nova matéria. A morte para o espírita, ela não existe, porque se nós falamos que o espírito é eterno, que o espírito é imortal, ele vai ficar em algum lugar, aí esperando uma oportunidade, como a doutrina espírita nos ensina. Inclusive, Leon Denis tem um livro chamado Depois da Morte, onde ele justamente vê esse aspecto depois da morte. Quer dizer, enquanto que nós fomos criados, eu mesmo fui criado dentro da própria da religião católica, que dizia que morreu, nós só voltamos no dia do juízo final. Que para nós espíritas, esse juízo final é uma coisa que não dá para acreditar, porque a doutrina espírita, ela é muito lógica. E quando ela fala nas reencarnações, nós podemos ver através de lampejos em nossa alma que nós já tivemos uma vida anterior. E nós tivemos uma série de conhecimentos que, como dizem alguns autores espíritas, que para nós chegarmos a ser o que nós somos hoje, nós já vivenciamos 2, 3, 4, 5 mil anos, até 20 mil anos, nós já vivenciamos por causa de nossas... E é necessário que a gente tenha essas experiências através das encarnações para que nós possamos evoluir espiritualmente. E então a gente vê que essa diferença entre a morte dos católicos, o desencarne dos espíritas, existe uma diferença, porque nós acreditamos na morte do corpo físico, não acreditamos na morte do espírito. E o espírito, quando desencarna, ele não fica esperando o dia do juízo final, não. Ele fica trabalhando, fica aprendendo, fica também evoluindo, para que a hora que ele voltar, ele já volta numa maneira diferente de pensar. E nós temos aí, segundo autores espíritas, nós temos 20 bilhões de espíritos para reencarnar e nós temos só 7 bilhões encarnados aqui na Terra. Então, da mesma forma que nós não queremos desencarnar, tem muito espírito também que não quer encarnar devido às dificuldades que vão encontrar em nossa vida. Não sei se respondi ao Milton, se não tiver de acordo, entre em contato conosco. Mas nós estamos aí com o Roberto Wagner na linha. que tem um programa aqui também aos sábados, junto com o Inácio, que é Momento... Como é que é? Bom Dia Saúde. Bom Dia Saúde. Bom dia, Roberto Wagner. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Ô, Rui, eu tentei falar antes aí, mas agora você já está faltando 10 minutos. Bom, primeiro deixa eu me solidarizar com você e com a Adriana, porque quem atua em rádio, como é o meu caso, há tantos anos, eu imagino a situação que vocês estão passando. Era sobre isso que eu queria falar. Um abraço de solidariedade, porque o ouvinte talvez não tenha ideia da aflição, do desespero quase que a gente fica dentro de um estúdio, na frente de um microfone, tendo que preencher, no caso do Rui e da Adriana, 2 horas de programa e a pessoa que tinha combinado de dar entrevista não aparecer. É claro que eu não conheço a pessoa, mas pelo que o Rui falou no começo do programa, é uma pessoa séria do movimento espírita lá de Pindamonhangaba. O Rui manifestou até preocupação que pudesse ter acontecido alguma coisa, eventualmente um acidente, Deus o proteja disso, né? Mas o Rui disse que falou com essa pessoa ainda ontem, e ele confirmou e tudo. Então, eu imagino a situação do Rui e da Adriana. Gente, vocês não podem imaginar o que é isso. É muito difícil para a gente, né? Então, imagina o Rui falar, meu Deus, eu tenho 2 horas para preencher, o que eu faço aqui? Pega depressa aí um livro do Leon Denis, vamos ler um pedacinho e tal. Gente, é dureza. Ô, Roberto, ainda nós somos privilegiados no dia que o pessoal todo não veio, né? Você viu? Pois isso é. Que é teste. Não, e é pior, eu acompanhei uma hora que você disse que o Facebook também não estava funcionando. Pois é. Vocês estão passando por uma prova. Pois é. Né? Então, eu pretendia, quando eu liguei mais cedo, porque agora, felizmente, faltam 8 minutos para vocês concluírem, vocês vão conseguir chegar lá. Mas, quando eu liguei antes, eu ia tentar uma operação resgate. Eu ia falar, porque o Rui mencionou que o Ari está nos ouvindo lá em Tremembé, e a gente sabe que o Ari psicografa alguns poetas que ele recebe, né? Ele diz, Ari, liga pro Rui, lê aí alguma psicografia que você fez recentemente, né? Mário Vinhas, você que se expressa tão bem, liga pro Rui para falar alguma coisa. Eu ia falar, a Sônia do Jefa, Sônia, liga para falar alguma visão que você teve recentemente, né? Mas felizmente vocês estão chegando ao fim do programa, conseguiram realizá-lo da melhor maneira possível. Então eu peço até desculpas pela intervenção, porque eu não estou falando da obra do Leon Denis, porque eu confesso que eu não conheço. Então vou me interessar. Eu tinha um tio que já faleceu, Lauro de Almeida, lá de Taubaté, que eu sei que lia o Leon Denis. Porque eu via o livro lá na casa dele. Mas naquela época era um estudantinho de colégio, não tinha esse tipo de preocupação, né? Mas então, eu não tenho nada, infelizmente, para falar sobre o Leon Denis para ajudar, mas quis pelo menos dar um abraço em vocês dois para dizer, eu sei o que vocês estão passando. Deus abençoe. Tchau. Obrigada, tá okay, Roberto, e como é que está a sua vidinha agora dentro da doutrina espírita? Porque você fez uma confissão pública lá, quando nós tivemos aquele evento lá na praça, na área verde Chico Xavier, e você disse que agora estava adentrando, voltando à doutrina espírita. E como é que está? Ah, já saiu? Caiu a ligação. Ah, já saiu fora. Uhum. Ah, então tá bom. Então vou recomendar para o Roberto Wagner O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que é um dos livros que eu estou sempre revendo, sempre tirando matérias para as minhas aulas. Nós temos aqui um encontro da coordenadoria da Escola de Aprendiz do Evangelho, dirigido a todos os envolvidos com a Escola de Aprendiz do Evangelho, dirigentes, secretários, assistentes e diretor de estudos da casa. É o segundo encontro da coordenadoria da Escola de Aprendiz do Evangelho e da FDJ, que é a data para inscrição no curso até 31/5 pelo e-mail e tophouse33@gmail.com ou pelo celular 99716-4715, com Vitor. Repetindo, 99716-4715, com Vitor. E aqui tem um pensamento: se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Esse encontro acontecerá no dia 4 de junho, num sábado, das 9 às 12 horas. O local é o Pequeno Templo da Fraternidade, no endereço na rua Kingston, número 30, na Vila Rubi, São José dos Campos. E vamos, então, praticamente entrando na nossa reta final do nosso programa. Temos que agradecer, tem gente para agradecer aí na nossa, no Face. O Face funcionou hoje? Não funcionou. Eu gostaria de agradecer a todos que entraram em contato conosco através dos telefones, através do Face e do WhatsApp. Pedir desculpas àqueles que falaram pelo Face que eu não pude estar acessando. E tem um probleminha que fica entre a cadeira e a mesa aqui. Um pequeno detalhe que depois o Rodrigo vai me ajudar. Então, gostaria de pedir desculpas a todos os nossos amigos que tentaram falar e não conseguiram. Mas vai ficar postado e assim que possível a gente vai estar dando um retorno, tá bom? É agradecer a todos que ficaram conosco no nosso programa de hoje. Agradecer as vibrações, as preces. E que nós possamos ter aprendido um pouco mais de Leon Denis, que às vezes a gente acaba não atentando a esse trabalho tão grandioso que ele fez e deixou para nós, relíquias de busca que ele fez da alma e com respostas, que às vezes no nosso dia a dia ajuda muito e às vezes a gente não tem esse despertar para ler as obras dele. Então, eu super indico, vocês possam estar se inteirando um pouco mais, conhecendo as obras do Leon Denis, né, para que vocês possam estar colocando isso no dia a dia. Muito bacana. Nós vamos agradecendo ao Sérgio, a sua esposa, Márcia. Sim, Márcia. A Márcia, que esteve aqui conosco nos ajudando. Ao Inácio, que está na mesa de som. A Graça, que esteve aí com a gente, nos ajudando também nos telefones. E só nos resta a gente agradecer. E dizendo aqui, no livro de Silvio Brito Soares, onde ele fala páginas, o livro chama-se Páginas de Leon Denis, ele está dizendo aqui que Leon Denis serviu a Jesus propagando o Espiritismo. Então nós vimos aqui, Leon Denis merece todo o nosso respeito por ser aquele que em 1900 e nada, né? No início do nosso ano, porque ele faleceu em 1927, ele já propagava a doutrina dos Espíritos com muito carinho, com muito amor. Adriana, nós vamos... Você faz para nós a nossa prece de encerramento na manhã de hoje? Sim. Que nesta manhã de domingo... que nós possamos estar com o coração abrandados, calmos, e que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus possa estar cada vez mais se aprofundando em nós, criando raízes em nós. Que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus possa estar fazendo que uma limpeza profunda no nosso ser, retirando tudo aquilo que não é útil para a nossa vivência e transformando e trazendo, colocando coisas novas, abrindo nossa mente para o novo, para a luz que entra e que transforma nossa vida. Que nós possamos estar com os nossos familiares, nas nossas ações, nos nossos dia a dia, através dos nossos pequenos gestos, trazendo essa harmonia, essa paz e essa tranquilidade. Que a luz que vem de Deus possa fazer em nós um habitat. Que assim seja. Bom domingo a todos. Nós só pedimos, só queremos agradecer a todos os nossos ouvintes e desejar a equipe que foi lá para Uberaba, que tenha um bom retorno, Jorge Reis, Rodrigo, e mais aquele pessoal que foram de ônibus na excursão a Uberaba. Um bom dia a todos, muita paz e que Jesus nos envolva hoje e sempre. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.